ideais. Temos a arte mais belta e segura, retratada nos monumentos nacionais. Do Minho ao Algarve, aos Açores e à Madeira, imigrantes, comunidade, ergue-se a mesma bandeira. Um povo feliz, canto eu e canta vocês. Nasci neste país, orgulho em ser português. Compositores e artistas consagrados, um país que ao desporto dá valor. Temos centenas de milhares de federados, todos vestem a camisola com amor. Somos terra de atletas premiados. Do Minho ao Algarve, aos Açores e à Madeira, imigrantes, comunidade, ergue-se a mesma bandeira. Canto eu e canta vocês. Nasci neste país, orgulho em ser português. Tecnologia e ciências avançadas, quem investiga os problemas escondidos. A literatura, por tantos, é honrada. Os portugueses são os poetas mais lindos, os melhores vinhos, gastronomia preferida. Se tão curiosos, quem nos vai conhecer? A segurança e a qualidade de vida tornam o melhor país para se viver. Do Minho ao Algarve, aos Açores e à Madeira, imigrantes, comunidade, ergue-se a mesma bandeira. Um povo feliz, canto eu e canta vocês. Nasci neste país, orgulho em ser português. Do Minho ao Algarve, aos Açores e à Madeira, imigrantes, comunidade, ergue-se a mesma bandeira. Um povo feliz, canto eu e canta vocês. Nasci neste país, orgulho em ser português. Thank you. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Noite de amor, meu bem, noite de amor. Tempo de outrora dos amores e das paixões. Passado lindo que o vento já levou. Na nossa mente são belas recordações. Horas e 21 minutos e estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2 ao Leão e vocês estão na presença do Lourenço. Então estamos à escuta de beber, não posso deixar, mas a gente não precisa de beber só álcool, bebemos água que faz muito bem também e com este tempozinho que está lá fora já, com muito calor, a água é bem precisa. Então vamos ouvir esta música de hoje. Eu fico contente por me emborrachar.

salvar o nosso amor. E 44 minutos e estão à escuta da Rádio Arco-Íris. Então, se você ainda não se ligou à rádio, você ligue-se. Ligue-se à música portuguesa, a melhor música portuguesa, aqui na vossa Rádio 96.2, Honro Leão. Está farto de mentiras e farto de ser roubado. Até estão na presença de Lourenço até ao meio-dia. Estamos aqui com 3 horas de música, muita, muita música portuguesa. É que a gente por aí que faz tudo por dinheiro. Que faz tudo por dinheiro e passam a vida inteira a enganar o parceiro. Senhores que são donos de milhões.

Só meu. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Ora, e são 10 horas e 49 minutos, estamos quase à segunda hora da nossa emissão, o fim de semana à porta. Ora, então vamos continuar com esta bonita música que de Graciano Sagra, Senhora dos Imigrantes. Então é da parte da Ser Esperança para toda a sua família, para todas as pessoas que a conhecem e para os seus netinhos, para as suas filhas, seus filhos, genros. E para toda a gente, e não esquecendo o Sr. Armando e a sua esposa, e também não esquecendo os animadores da Rádio Arco-Íris. Então vamos ouvir esta bonita canção. Thank you.

comboio, lá vem a pitada. Apito ao comboio, à beira do mar. À beira do mar, mesmo à beirinha. Apito ao comboio, no centro da linha. Des étoiles plein la tête. Carro preto, essa tua cor maldita, ao ver-te minha alma grita, és tu quem vai matar. Vimos ouvir então o Carro Preto, És Tu Que Me Vai Matar, de Jorge Ferreira. Então, e como a gente está a falar de carro, e este mês é o mês de julho, é o mês que já muita gente pega férias e vai até Portugal. Então, para lembrar essas pessoas todas, que para terem muito, muito cuidado e que cheguem lá bem, eu vou passar aqui uma canção que tem pelo título O Sagriano Sagra, Vai Devagar Imigrante. Imigrante, vem devagar, por favor. Temos muito tempo para lá chegar. E depois, lá diz o velho ditado: mais vale um minuto na vida do que a vida num minuto. Passou-se no mês de agosto este drama tão cruel de um imigrante. noite infeliz. Foi tanta uma pouca sorte, na estrada encontrou a morte, quando vinha ao seu país. Do trabalho veio a casa, preparou a sua mala e partira da Alemanha. Mas seu destino afinal acabou por ser fatal, numa estrada em Espanha. Dizem aqueles que viram que ali é tão apressado a grande velocidade. Acabamos de ouvir o Graciano Sagra, o imigrante. Pois vocês, se forem já para baixo estas semanas, façam muito, muito, muito cuidado. Isto é uma canção triste, mas foi, é verdadeira. É verdadeira porque houve muita gente que aconteceu as coisas. Vocês tenham muito cuidado. Às vezes não é por nós, é por os outros. Mas façam muito cuidado por aí abaixo.

tantos dias que eu vinha de trabalhar. Tu, coitadinho, mesmo estando doente, sem que eu chegasse nunca te ias deitar. Eu te pedia para tocares na concertina, dá-me impressão que ainda te vejo a tocar. Toca a Mariazinha, guardarás para sempre esses momentos, porque eu também guardo na memória minha. Logo, meu pai, se tu estiveres com Deus, dá-lhe um recado. Para no céu guardar aí um lugar, que é para um dia poder ir para o pé de ti. Dá-lhe um abraço, meu pai, até um dia, e nos veremos quando eu for para aí. Ficarás sozinho, e se sentires algo de estranho na cara, não tenhas medo, sou eu a dar-te um beijinho. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Ora, pois é, se vocês quiserem ser sócios da rádio, só têm a telefonar para aqui, para a nossa rádio, para o 02-38-43-48-00, e a gente depois dá-lhe todas as informações que é preciso, que 20 euros por ano não é nada, 20 euros por ano, a gente não, nem vê passar os 20 euros, e para nós dá sempre uma ajudinha para trabalhos que a gente às vezes faz aqui e tudo. E é bom, não é, a gente ter sócios. Ora, então vamos começar com a nossa música, e desta vez tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Madame Brites para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo, e não esquecendo todo o auditório da rádio e também do animador da rádio, e que da minha parte eu desejo um ótimo dia e muito obrigado. Então vamos ouvir aqui a canção que tem por título, que é Diana Gil, A Lágrima. Ora, então ouvimos de ouvir a lágrima de Ana Gil e foi pedido da Madame Brites para todos os doentinhos do mundo, para toda a sua família e não esquecendo o animador da Rádio Arcanciel. Ora, então eu vou passar aqui uma cançãozinha que tem por título O Jorge Ferreira, um velhinho caminhava. Isto é para uma pessoa que ela sabe para quem eu passarei esta música. Então vamos ouvir Jorge Ferreira, um belinho caminhava. Que essa pessoa gosta muito de ouvir esta canção. Então vamos escutar. Enquanto nossa história começou. Mulher tão bela, agarradinhos começamos a namorar. Batendo o pé, nós ouvíamos o povo a gritar. José Marioa, carimbó, essa dança é tão boa, carimbó, carimbó do José Marioa. Continuamos então com a nossa música. Esta música é dedicada da parte da Glória para todos os doentinhos do mundo. A nossa Glória, que é a matriz das quartas-feiras, das 2 às 14. Das 14 às 16, assim é que é. E então, para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo. E não esquecendo o animador. Então, ouvimos José Malhoa. Foi no outro desse jeito que eu sei. Serás de mais ninguém. Quero ver-te agora, quero ter o teu corpo. Beija a minha boca e apaga o meu fogo. Tens o teu lugar, eu sei que vais ficar. Abraçada a mim, juntos vamos acordar. Fazes amor demais. E sempre jeito que eu sei. Maldito é. Mais um pouco deixa-te louca também. Maldito é. Foi no louco, baby, tu sabes tão bem. Maldito é. Diz que és minha e não serás de mais ninguém. Serás de mais ninguém. Ora, então aí continuamos com as nossas dedicatórias e estamos quase a chegar ao fim da nossa emissão e não sei se vou ter tempo para passar as outras dedicatórias. As pessoas telefonam-me mesmo à última da hora e depois eles sabem bem que eu acabo ao meio-dia. Até vou passar aqui uma dedicatória que foi pedido da parte de Jerome para a sua mãe e não esquecendo o animador. Então vou passar aqui o Emanuel, o meu caminhão. Ora, então vimos de ouvir o Emanuel, o meu caminhão, que foi pedido da parte de Jerome para a sua mãe, e não esquecendo o animador. Muito obrigado. E então vamos continuar com a nossa dedicatória, desta vez da parte de Julián para Adelina, que é para lhe agradecer tudo o que tem feito por ele e que lhe deseja um ótimo dia. Eu não tenho aqui a canção que ele pediu, mas eu vou passar aqui Loucos Momentos. Fui a ser amanhecer da lua cheia. Ela louca, meiga e doce, e fosse lá porque fosse, tinha mais luz a cantar. Fosse lá porque fosse, tinha mais luz a candeia. Mas vinha a boca a tremer, e eu mesmo não sei dizer o que veio à ideia. O que é verdade realça, essa luz era tão falsa que se apagou a candeia. O que é verdade realça, essa luz era tão falsa, se apagou a candeia. Mil beijos, mil juramentos, e nesses loucos momentos toda a minha alma se leia. Nem vou envolvido em ora, estamos à escuta de Fernando Farinha, os meus velhos tempos para o sócio número 11. Peço desculpa porque não posso passar a canção toda até ao fim da minha missão e me falta um minuto, e então foi assim que eu acabei mais uma emissão do meu fim de semana à porta, e espero que vocês tivessem gostado bem da minha missão e tivessem passado uma ótima manhã de sexta-feira. Ora, então estarei cá na sexta-feira próxima, se Deus quiser, se tudo correr bem, e desejo-vos um bom fim de semana, tudo de bom, vocês façam cuidado, tenham muito cuidado porque a pandemia ainda não passou e está a ficar muito mal outra vez lá em Portugal e não sei se irá passar bem. Ora, eu desejo um ótimo fim de semana, até sexta-feira, se Deus quiser, que muita, muita saúde para todos, e até lá, portem-se bem, bom apetite, e vou-vos deixar então com a RTP Internacional, a RDP Internacional, que para vocês ouvirem algumas notícias lá de baixo. Então, até sexta-feira e bom fim de semana. Onze horas em Portugal Continental e na Madeira, 10 nos Açores. Síntese de notícias.